Ontem tivemos algumas experiências tão tremendas. Eu me lembro que eu cheguei lá no sítio, passei direto na cozinha e aí as irmãs me chamaram lá para orar pelo fogão de lenha. Pastor, temos que orar aqui porque o fogo está... E alguém veio e falou assim, não, isso é um problema da chaminé. E eu não lembro mais, eu simplesmente entrei, Senhor, abençoa esse almoço, abençoa isso aqui, nenhuma seta maligna vai perturbar. Senhor, nada vai atrapalhar a alegria. Senhor... E eu tinha saído de casa orando assim já, porque no carro com a Azaf, com a Dani e os meninos, eu falei, Senhor, todos os outros batismos lá foram abençoados. E eu sinto que hoje é um dia tenso, hoje é um dia pesado. Eu estou sentindo a guerra. Senhor, mas abençoa, libera na estrada, cada um... no caminho, Senhor, o tempo lá que seja tão abençoado quanto foi as outras vezes, Senhor, nós rejeitamos toda. Eu fui orando assim e cheguei lá, orei pelo fogão, pelo fogo, e tinha realmente uma panela com 512 ovos assim dessa altura boiando lá e Senhor, põe fogo nisso aqui para sair e tal. E fomos, ministramos lá, tivemos o batismo, e quando foi 1h20, todos já estavam sendo servidos no almoço. E foi. Glória a Deus, amém, Senhor. Eu até realmente fiquei surpreso, porque de repente tinha tudo lá na mesa e eu tinha visto o arroz cru na panela e estava vendo o arroz pronto lá. Eu tinha visto os ovos crus lá na panela e eu estava vendo a farofa lá. Deus, Senhor, maravilhoso, glória a Deus. E aí terminou o almoço. Aliás, antes de começar o almoço, ainda teve o outro episódio. Que eu cheguei lá na mesa onde ia ser servido, e então o Fenício estava falando com a Letícia. A Letícia falou, eu não posso sair de lá, o que, que é? Falei, não, porque eu preciso de uma orientação aqui. Tem um que está falando uma coisa, outro está falando outra coisa, não sei o que e tal. E que é para fazer? O que, que é mais importante? O churrasco ou a farofa? Aí a Letícia, não, espera a farofa. Aí o Nelson falou assim, mas o churrasco está aqui esfriando a carne. Tudo bem, não, porque também eu não... E aquele ambiente era literalmente o mesmo ambiente que poderia terminar numa chateação, numa briga, numa... Não, porque uma Fenícia falou isso aqui, também eu não faço churrasco mais, acabou. E provavelmente o Nelson até reagiria assim em outro tempo. Que esses caras? Eu também não vou mais. E olha lá, se ainda não falou algumas coisas mesmo, se não em casa sozinho, eu não vou nesse churrasco mais, eu não sei. Eu sei que depois eu ainda dei uma palavra bem assim, né? Não, irmãos, olha, o que importa é que nós estamos aprendendo. Cada próxima vez, quando terminou o almoço, eles me chamaram lá, estavam todos rindo, mas morrendo de mim. Eu nunca vi o Senna rir tanto daquele jeito. E rindo deles mesmos, rindo de todos os assuntos, rindo da farofa, rindo das 15 dúzias de ovos, rindo. E ninguém comeu churrasco frio. Ninguém comeu farofa ruim. Foi um almoço delicioso. E no final ainda levaram farofa. O caseiro ainda ficou com uma travessa. Eu vi o Fenício entregando lá para ele uma travessa enorme de carne. E todo mundo saiu abençoado. E naquele momento eu falei, Deus, obrigado, Senhor. Porque isso é prova do teu amor entre nós. Porque esse mesmo assunto, do mesmo jeito que estava sendo conversado, poderia também ser conduzido de outra forma, ir para uma briga, chateação, discussão. E isso não estava acontecendo ali por causa do amor do Senhor. O fato de todo mundo estar rindo dos acontecimentos, das coisas, só gerou mais unidade, mais carinho, mais amor, mais interação. Foi uma coisa linda de ver naquele batismo ontem. Por que isso? Porque o que importa é o coração de cada um. Cada um estar bem. Não importa, não é farofa, não é churrasco. Não importa, não é quem manda, quem faz, quem sabe. O que importa é o coração de cada um. Não tem problema, irmão. O Nelson falou, não tem problema. Se é para esperar, nós vamos esperar. A carne vai esfriar, tal, mas tudo bem. Você está achando que a farofa é mais importante, mas tudo bem. Em todos havia um sinal do amor do Senhor no coração, de frutos do Espírito Santo. Foi algo muito maravilhoso. O coração tem mais importância do que o restante. O coração do reino de Deus é a igreja. A igreja é o que há de mais importante no reino. Então não vale Jocum, não vale Adonep, não vale Asas, não vale Apec. Claro que vale. São ministérios que erroneamente as pessoas até chamam de para-eclesiásticos. Nesse contexto aqui, pode até ser que essa expressão seja correta. Porém, são ministérios do reino de Deus. Que trabalham. Eu sou amigo pessoal do Custódio Rangel, que é o presidente mundial da Adonep. E a palavra dele é: nossa missão é resgatar os empresários e levar para as igrejas. A visão dele é essa. Se em algum lugar deturpou-se alguma coisa, não é por causa do coração de quem está trabalhando na Adonep. É a visão correta. Esses ministérios são para edificar, auxiliar a igreja, porque sem a igreja nada é feito. Eu herdei do meu pai esta frase, esta palavra: não existe ministério paralelo, existe a igreja. E isso foi como uma semente muito bem plantada na minha vida, porque eu sempre tive esse discernimento. Há 3 anos e meio atrás, quando eu me desliguei como pastor da Getsemane, eu falei com o pastor Jorge: pastor, eu me desliguei como pastor da igreja, porém eu permaneço como membro aqui. Porque não tem a menor possibilidade de eu ter o meu ministério pessoal. O Vision Rema ser o meu ministério. Agora eu sou o homem que sai andando por aí, viajando e tal. Embora tudo isso aconteceu sempre, eu estando membro da igreja, compartilhando com o pastor Jorge todas as coisas. Aqui, tudo o que nós fazemos hoje é em função do reino, do corpo, da igreja local. Não existe nenhum CD, não existe nenhum congresso, nenhum projeto que não esteja ligado ao propósito da igreja. Por isso o Senhor nunca me permitiu estabelecer um escritório do ministério, funcionários do ministério. Em 2002, quando pela primeira vez Deus falou comigo: vá para o dia 2 de novembro no Minas Centro. Deus falou, eu acordei com isso. Deus falou, eu não tinha nem há muito tempo, talvez 4, 5 anos, que eu nunca pensava mais sobre fazer alguma coisa. O Senhor me acordou e falou assim: faça dia 2 de novembro. Eu falei: Deus, se o Senhor está falando, vai ter essa data no dia 2 de novembro. Passaram-se 2 meses, 3 meses, eu não corri atrás de nada porque não podia. Quando chegou o dia, eu falei assim: Deus, se foi o Senhor que me falou, um milagre vai acontecer, porque o dia 2 de novembro no Minas Centro, o mês inteiro, novembro, dezembro, é tudo formatura, não tem, mas vai ter. A mulher me atendeu: olha, Senhor, sinto muito, mas não tem, porque esses meses são meses que está tudo tomado já. Eu falei assim: pois então, marque aí para mim, eu preciso ir aí e ver, nós vamos ver. E ela me recebeu, conversou comigo, e na verdade nem foi ela que me recebeu, foi um milagre, alguém que eu não conheço, não sei quem é, nunca vi, pediu a ela para me receber, porque alguém que me conhece sabia que íamos ter ali, e deu uma palavra, e me ligaram: olha, vem, vai ter uma reunião com a vice-diretora do Minas Centro, dia tal. Ela falou: tudo bem, maravilhoso, explicamos tudo o que queríamos. Ela, por último, ela disse: agora vamos ver só se tem vaga, né? Então ela veio, trouxe a agenda, pediu uma outra secretária lá, trouxe. É, dia 2, é o único dia que eu tenho vago. E foi uma conferência tão tremenda, tão abençoada. Se Deus permitir, nós vamos ter outra esse ano. E enquanto eu estava lá ministrando, está aqui a Luciana, o Tadeu, que estavam lá, eu olhei aquilo tudo, tudo funcionando perfeito. Nenhum problema, tudo maravilhoso. Foi uma coisa assim tremenda. Logo, logo vai sair os DVDs da conferência, porque eles estão em vídeo. Paramos de reproduzir, mas agora vão sair os DVDs. E lá ministrando, o Senhor falou comigo: sabe por que foi possível isso? Porque todos aqueles irmãos que estão caminhando com você se uniram para a conferência. A Igreja Batista de Getsêmani ainda era membro lá. Aqueles irmãos que caminhavam mais próximos, todos, com amor, por uma aliança, se uniram. Então o Senhor falou comigo: este é um dos primeiros projetos que você nunca poderia fazer como ministério, com seus funcionários, com seu escritório, porque isso só acontece abençoado assim quando é fruto do corpo de Cristo. De irmãos que se uniram para fazer o churrasco ontem, um leva, outro busca, outro faz isso, outro ajuda. No final, por que que dá tudo certo e abençoado além das nossas expectativas? Porque é fruto de corações que estão caminhando juntos, vivendo, realizando juntos, de coração, por amor. Então, se nós não vivermos para isso aqui, todas as outras coisas perdem função. Poderia ser uma conferência maravilhosa, realizada por um mega ministério, com todos os funcionários, mas palha, pouco fruto ou nenhum fruto. O que o Senhor quer é que a gente cuide de cada coração, para que, cuidando de cada coração, nós vamos ter o lar edificado. Porque, repito, como você pode dizer que ama a Deus, que não vê, se não ama o irmão a que vê?